Diferentemente dos jogos anteriores, New Age of Heroes não foi desenvolvido em cima da CPS2, a placa de fliperama da Capcom. Mas ao invés de ser desenvolvido em cima da CPS3, o jogo foi desenvolvido usando a Sega Naomi. A vantagem dela é que permitiu que o jogo incorporasse essa quantidade gigantesca de personagens e elementos tridimensionais, algo que não seria possível se utilizasse a CPS3. Porém, as animações dos personagens continuam em 2D. Os cenários, apesar de conterem elementos poligonais, são bem genéricos e não representam qualquer um dos personagens ou os universos dos dois lados envolvidos. As versões de console do jogo introduziram um cenário de treino, com uma grade para os jogadores observarem as distâncias e alcances dos golpes, o que pode parecer trivial, mas é um recurso excelente para o jogador estudar os personagens e suas estratégias. Em trilha sonora, diferentemente dos jogos anteriores, não há temas específicos de cada personagem, pois seria muito trabalho para uma única pessoa compor 56 trilhas diferentes para cada personagem. Ou 55 se você considerar que tem dois Wolverines. Desta forma, cada trilha representa um cenário do jogo, o que em um primeiro momento pode parecer um retrocesso, mas cada uma dessas faixas é fenomenal. Não só as músicas do cenário são muito boas, mas também outras faixas, como o tema de abertura e o tema de seleção de personagens, também são muito marcantes.